conseguir guiar meu coração. Palavras de uma vida tão perfeita. Agora só quer internet, só quer rede social. Ou 5 mil amigos, fotos comentadas e várias curtidas. Sua página estourada. Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu. Pegou sua, tira o pé do chão, vá, vá. Compartilha, tá lindo, Brasília. Uma vida não perfeita, nada fora do normal. Agora só quer internet, só quer rede social. Ou 5 mil amigos e várias curtidas, sua página estourada. Mas deu um vacilo, sua mulher descobriu. Pegou suas conversas e a sua casa caiu. Compartilhar e tudo. Aqui a casa não caiu porque eu gasto em euro, neguinha. Que todo mundo ouve. Irritante, atrevida, você manda e desmanda na minha vida. Sem vergonha e tão bonita. Quem me vê te dando a mão nem acredita. Sou eu, esse corpo escultural que você tem é meu. Que o sorriso na sua boca quem botou fui eu. Sorte no meu coração e azar de quem perdeu. Você pode brindar essa conversa. Sorte no meu coração e azar de quem perdeu. Você pode brincar. apaixonei, apaixonei de vez, apaixonei. Verdade AM. Na melhor programação. Só aqui. Com você. Em todo lugar. É suportável, é dor incrível, é te ver e não te querer. Oh, é improvável, é impossível, é ver, ter que esquecer. É suportável, é dor incrível, é como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio, não almoçar. Ou é pepão, ou ver o céu se abrir no estio e não se animar, canta comigo, vai! Te ver. É, te ter e ter que esquecer. É suportável, é dor incrível, é. Salivar, sentir apertar o sapato e não descalçar. É ver alguém feliz de fato, sem alguém pra amar. Ou como procurar no mato estrela do mar. Oh, yeah. É te ver e não te querer. Te ver e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível, é. Sentir calor, ou como no ar voador, não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Ignorar que a tarde vai, batia e mítica. É como ver televisão e não dormir. Ver um choro pelo chão e não sorrir. E como não provar o néctar de um lindo amor? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que o coração detecta a mais fina flor. Vem comigo, vai! Momento love of my life. Só eu e vocês, vai, break down. Te ver e não te querer. Só você. Te ter e ter que esquecer. É suportável, é dor incrível, é dor incrível. Te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Oito e dezenove. Ajuda, Eva, aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí.

melhor. E ponto. Não dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não, né? Deixa eu falar. Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém e não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão, vai! Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Ali direto, pai. Quero ver todo mundo que tá sofrendo com a vontade de puxar do peito pra fora. Desabafa com a gente assim, ó. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Se acha não? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, mais ou menos isso, viu? Te esquecer, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Produtor Rural, vai formar ou reformar uma pastagem? Utilize sementes do Grupo Fachole, sementes de alto padrão e de confiança. A Cooperativa Velha Rede do Campo é a revenda autorizada em Itapecerica e também a representante em toda a região, atendendo lojas agropecuárias e produtores rurais com venda direta da empresa. Produtos Fachole, pergunte a quem usou, pergunte a quem plantou. Cooperativa Velha, telefone 3341-2000 e WhatsApp pelo 99966 2-3413. gente toca, toca o que você gosta de ouvir. Liberdade AM. Liberdade AM, a rádio que te acompanha a todo momento. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei, você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei, você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Então faça de mim o seu bem me quer. Faça de nós tudo o que quiser. Você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Porque anos atrás você tocou meu coração e me amou, mas aprendi

audiência. Mas tenho muito Só deixa eu te contar o que eu passei por lá. Mas era bem impressionado com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram outros se foram. Pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz. Manos e anos da correria, vai, leve, trai. Manos e anos da correria, vai, leve, trai. Liberdade. A sua rádio. 1500.